Franca, yeah, eu sou o Tuizinho. A gente tá começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifra FM. Essa é a edição de número 22. Espero que vocês todos estejam muito bem. Eu tô diretamente aqui de São Paulo fazendo o programa, não abandonei vocês e não vou abandonar tão cedo assim, pelo que tudo indica. E essa edição de número 22, como eu já disse, semana passada foi bem legal, acho que o programa atingiu, enfim, o seu recorde de ouvintes, assim. Não necessariamente pela rádio, mas eu tenho um portal, existe um portal, assim, na internet que chama arquivo.org, que eu disponibilizo lá todos os programas Lixeirinha, desde a primeira edição até essa edição que vocês estão ouvindo aqui agora. As pessoas elogiaram bastante o programa, especialmente o primeiro bloco, que foi o bloco que eu gravei a gente tocando na rua, depois eu entrevistei o Rubens e ele tocou duas músicas dele. E o curioso foi que essas pessoas que elogiaram o programa não são de Franca, mas sei lá, deve ter sido uma coincidência. Pessoas me ligaram e pessoas me mandaram mensagem no Facebook e até no celular mesmo. Enfim, trocando em miúdos, eu acho que, sei lá, em Franca eles não dão muito valor ao programa, mas, sabe, não tô nem aí. Eu quero mesmo é continuar com esse programa e eu gosto muito de fazer esse programa e dá pra perceber isso, eu acho. Senão não estaria fazendo até hoje. Mas tudo bem, enfim. O programa continua sendo veiculado do mesmo jeito e lembrando que o programa vai ao ar todas as quartas-feiras à noite, às 9, e repete domingo às 16 horas da tarde. Bom, e como de praxe, esse programa tá bem especial hoje. Eu preparei várias... Bom, eu não preparei, na verdade, sinceramente, eu tô preparando ainda e... Né, sei lá, eu prefiro fazer as coisas em cima da hora, assim, porque a gente pode se devotar mais. Tem aquela adrenalina, né, sempre, de tipo, ah, será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? E a gente acaba fazendo as coisas... A gente acaba não fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Então, pelo menos um broco eu tenho preparado aqui. E... Enfim, eu posso editar o programa, não é ao vivo. Todo mundo sabe que o programa não é ao vivo. Tô aqui em São Paulo. A gente vai começar esse bloco, então, com Satanic Samba Trio, que é uma banda lá de Goiânia. Eu particularmente, eu não gosto. Eu nunca parei pra ouvir, nunca vou parar pra ouvir. Eu provavelmente nunca compraria um CD deles, nunca iria pra um show deles. Só que eu reconheço, assim, é bom pra caralho. Só que, sei lá, eu acho que apesar deles tocarem bem, isso é nítido, né? Só de ouvir aí dá pra saber que os caras têm... musicalidade e tudo. Eu acho que tem uma coisa que não me desce, que é essa necessidade, assim, de desbundar sempre, sabe? De extravasar. Eu acho muito extravagante. Não existe aquele momento de platô, de aquele momento zen. Mas tudo bem, né? Vamos começar então o programa com Satanic Samba Trio e a música Diabolim. Daqui a pouco eu volto com Lixeirinha. Estranho esse encontro com as brunelas. Thank you. Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizinho, ou Tuizo, ou Lord Tuizo, para as íntimas. A gente ouviu então a música Diabolim, da banda Satanic Samba Trio, que eu particularmente não gosto muito, mas eu acho que cabe muito aqui no programa, porque eles são bons. Dando continuidade aqui nesse bloco, assim, sem precedentes e tudo mais, gostaria de fazer um mini especialzinho aqui nesse finalzinho de bloco com duas músicas de uma pessoa muito querida, que inclusive vai nos visitar aqui em São Paulo nesse começo de fevereiro, que é o Astor Kelly Anouk, um grande gênio aí, amigo nosso lá de Goiânia também. Por coincidência, a gente ouviu uma banda de Goiânia e ele... Bom, ele é carioca, eu acho, mas mora em Goiânia, enfim. Morou lá no Rio Grande do Sul também, foi onde ele conheceu o pessoal todo, conheceu o Lorian, conheceu o Peixuxa, conheceu o Floco. Pessoas próximas e que me acompanham nessa jornada e que eu acompanho também. E que, enfim, os convites são todos cheios de identidade, assim. A gente tem muito a acrescentar um pro outro e o outro por um... Essa panelinha, existe uma panelinha muito, muito, muito grande, um panelão aqui em São Paulo. E, bom, o Astor é um gênio, ele é um daqueles compositores que apertam todos os botões, assim, que tem na frente, sem precedentes também. Eu não tenho muito o que falar dele, a gente vai ouvir duas músicas dele aqui, eu acho que as músicas falam por si só. A primeira música se chama Aperta o Botão Vermelho, que eu acho que é de 2008. E a segunda, Eu Prevejo Sangue. É, espero que todos gostem do gênio compreendidíssimo Astor Kelly Anouk. E daqui a pouco volto com o Lixeirinha. Não sai daí, garota. Mais uma.